O grave do meu som é maior fodão, abala a concorrência, tem disposição. O grave do meu som é maior fodão, é maior fodão, é maior fodão, abala a concorrência, tem Aê! Olha pra disposição. cara da concorrência e fala Então que não toma dá essa não, hein? pressão, então toma essa pressão, então toma essa pressão, então toma essa pressão, então toma porradão, então toma porradão, então toma porradão, então toma porradão, então toma essa pressão. Comédia fica puto e para pra olhar, se assusta com o grave e começa a filmar. Comédia fica puto e para pra olhar, se assusta. Tem disposição, o grave do meu som é maior fodão, é maior fodão, é maior fodão, abala a concorrência, tem Aê! Olha disposição. pra cara da concorrência e fala Então que não toma dá essa não, hein? pressão, então toma essa pressão, então toma essa pressão, então toma essa pressão, então toma porradão, então toma porradão, então toma porradão, então toma porradão. Toma essa pressão, comédia fica puto e para pra olhar, se assusta com o grave e começa a filmar. Comédia fica puto e para pra olhar, se assusta com o grave e começa a filmar. Tudo.